Vamos a Gênesis, capítulo 41. Vamos ampliar mais. Gênesis 41 nos relata da história de José. Quantos já leram a história de José aqui? José lá no Egito. Coisa maravilhosa. José é um tipo maravilhoso no Antigo Testamento de Cristo. José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito, e ele foi para o Egito, sofreu, foi preso injustamente, estava lá no calabouço, e Deus dava a José um dom maravilhoso, de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria, interpretando sonhos. E José, lá na prisão, interpretou o sonho ali de alguns colegas de prisão, e depois um deles saiu, o faraó teve um sonho, o rei do Egito teve um sonho. E ele sonhou que 7 vacas gordas, primeiro com 7 vacas gordas, e essas 7 vacas gordas comiam, devoravam 7 vacas magras. E sonhou... Eu só estava testando você, irmão, viu? Glória a Deus. Hoje é dia de testar vocês. Então, as 7 vacas magras comiam as vacas gordas. E ele sonhou também com 7 espigas de milho, que eram espigas magrinhas, miúdas, que devoravam as espigas gordas, boas. Mirradas e boas, obrigado. E ele chama José e conta esse sonho. Olha, contei, sonhei com 7 vaquinhas magrinhas, comendo 7 vaquinhas gordinhas. E 7 espigas magras, escassas, comendo e devorando 7 espigas cheias de grãos. E José diz assim: o Senhor me deu entendimento do seu sonho. Virão sobre o Egito 7 anos de abundância, 7 anos de fartura. Mas depois desses 7 anos de fartura, virão 7 anos de escassez na terra, de fome. E eu acho, faraó, que você deveria nomear alguém para administrar esses 7 anos de fartura, poupar, ajuntar, de maneira que nos 7 anos de escassez, o Egito, você esteja suprido. E o faraó diz: muito bem, garoto, esse homem é você. Você será o administrador de todas as minhas terras. Abaixo de mim está você. E José torna-se um vice-rei abaixo do faraó. Ele começa a administrar os 7 anos de fartura. E ele ajunta nos celeiros, ajunta, poupa. E quando chegam os 7 anos de fome no Egito, as pessoas começam a ter que comprar do faraó, dos estoques do faraó. Pessoas vinham de todos os lugares para comprar, passando fome. E foi se enriquecendo o faraó. E José vendia aqueles estoques, aqueles cereais. E diz a Bíblia, vamos ler aqui o versículo 46. José tinha 30 anos de idade, Gênesis 41, 46. Quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Vamos ler aqui na tela, 47. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu mancheias. Engraçado, essa tradução não é muito atualizada. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e o guardou nas cidades. O mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade, guardou dentro da mesma. Assim José ajuntou muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos. que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, porém em toda a terra do Egito havia pão. Começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, havia fome, 55 agora, em toda a terra do Egito havia pão, de modo que, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os depósitos e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Também de todas as terras vinham ao Egito para comprarem de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras do Egito. Essas pessoas estavam comprando, gastando. E diz no capítulo 47, versículo 13: não havia mantimento em toda a região, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito, na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quando se acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Então respondeu José: trazei o vosso gado. Lembra do que nós dissemos antes? Não tinham como pagar. Então o que eles faziam? Trazei o vosso gado e vo-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José. José deu-lhes pão em troca dos cavalos, das ovelhas e dos bois e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de todo o seu gado. Findo aquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro já está todo gasto. As manadas do gado já pertencem ao meu senhor. Nada resta diante de meu senhor senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós, vejam bem, irmãos, compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome lhes era grave em extremo, e a terra ficou sendo de Faraó. Isso é exatamente aquilo que nós estávamos dizendo. Eles não tinham mais como pagar, eles não tinham mais o que fazer, eles tinham que dar seus gados, sua terra, seu próprio corpo, e eles agora eram servos de Faraó. De quem era a terra? De quem eram os bens deles? De quem era a roupa deles? De quem era o corpo deles? Faraó. E eles foram com as suas famílias para servir a Faraó naquela terra. Irmãos, esse é um retrato. Essa é uma figura límpida que Deus está nos mostrando de o que Ele faz e de o que acontece na nossa vida, na redenção. E alguma coisa José ainda fez para essas pessoas. Vamos observar o versículo 23. José disse ao povo: hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Uma pergunta, irmãos. Ao final do trabalho deles e da colheita, o que eles colhiam da terra, tudo que eles receberiam, era de quem? O Faraó. De quem que era a terra? O Faraó. Eles tinham alguma coisa? Venderam tudo. Tudo que eles tinham, venderam para comer. Então, ao final do ciclo, tudo que eles colheram era do faraó. 24. Há de ser, porém, que no tempo das colheitas dareis a quinta parte a faraó, e a quinta parte são 20%, e quatro partes, 80%, serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para o mantimento de vossos filhinhos. Olha que coisa que José fala para eles. Como é que você agiria naquela situação? Você recebe, faz a sua colheita, e você diz, agora eu tenho que levar tudo para o faraó, porque é tudo dele. José, porém, diz, olha, vocês vão ficar com 80% de que vocês colheram aí na terra do faraó. E vocês vão trazer 20% para pagar ao faraó. O que, que eles falaram no versículo seguinte? Olha como é que eles reclamaram no versículo 25. Responderam eles, tu nos tens conservado a vida. Achamos graça aos olhos do meu senhor e seremos servos de faraó. Olha só a alegria do povo. Parece com a nossa situação hoje? E aí nós vamos entendendo e aprendendo isso, irmãos. Tudo que temos pertence ao Senhor. A terra é do Senhor. Meu trabalho é do Senhor. Ele me comprou, me resgatou. Tudo que eu tenho, faço e sou pertencem a Ele. Quando chego no final do meu mês, do meu ciclo de trabalho, quando eu recebo alguma coisa nessa terra, é meu? Não. Se Deus quiser do seu trono dizer assim, isso é meu, me pertence. Você trabalhou, mas você é meu servo, meu escravo, está no meu reino, você é meu. Eu vou pegar e vou dar para outra pessoa que eu quero, porque é meu e acabou. Ele tem direito? Tem não? Tem. É dele. Porém, ele vira para nós e diz, como José disse para aquele povo, vocês podem ficar com 90% do que é meu. Vocês trazem apenas 10% do que é meu. Isso é uma boa notícia, irmãos? Portanto, nunca podemos trazer o nosso dízimo e a nossa oferta achando que eu estou trazendo algo, dando do que é meu para Deus. Eu estou trazendo porque Deus deixou que eu fique com 90% que é dele. Aí eu vou trazer o meu dízimo com uma atitude de coração diferente. Aí eu vou entender que a igreja não está querendo pegar o meu dinheiro. O pastor lá na frente não está querendo pegar o meu dinheiro. Ah, não é o meu dinheiro, porque não é seu. Se você está no reino, não é seu mais. Você está podendo ficar, eu estou podendo ficar com 90% do que eu ganho para sustentar a minha vida nessa terra. Amém, irmãos? O povo naquele dia se alegrou, agradeceu a José, louvou a José, deu graças a ele. E eles traziam com alegria aqueles 20%, entregavam a faraó dizendo, aqui está, nós agradecemos porque nós estamos ficando com 80% para comer, para nos vestir, para passear com o nosso filhinho no parque, para cuidar da nossa família, para investir em áreas da nossa vida nessa terra. Agradecemos ao faraó. E hoje nós dizemos a mesma coisa, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor está nos dando 90% do que ganhamos para administrarmos a nossa vida, trabalharmos, comermos, andarmos com os nossos filhos nessa terra. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém, irmãos? Não, não posso dar 10%, porque eu já ganho muito pouco, é muito pouquinho, 90%, 100% do que eu ganho. Irmão, é salário mínimo. Se eu der 10% do que eu ganho, do que é meu, do que eu. E se você desse tudo? E se o rei do reino dissesse assim, não, agora eu vou pegar o seu salário mínimo todo. Não, não, Deus não vai fazer isso, Deus não faz isso, é meu. Como seu? Você está no reino dele, é dele. Se ele disser, Marconi, pega todo o seu salário do mês e me dá, eu quero tudo. É dele, irmão. Eu vou falar o quê? Marconi, me dá a sua televisão, Marconi, me dá o seu sofá, Marconi, eu vou falar o quê? Não, senhor, isso é meu. Eu trabalhei, eu comprei. E eu estou dizendo, então, eu não pertenço ao seu reino. O senhor não é meu senhor, o senhor não é meu dono. Se eu tomo uma atitude como essa. Por que Deus estabeleceu 10%, irmãos, ao invés dos 20% que nós ouvimos aqui? Porque 10 na Bíblia sempre é um número ligado à redenção. Quando o povo saiu do Egito, quantas pragas vieram? 10. Quando eles foram redimidos, resgatados, saíram do Egito e foram ao Sinai, quantos foram os mandamentos? 10. No 10º dia da Páscoa, no 10º dia, o cordeiro começava a ser preparado, era separado para o sacrifício de redenção. O número 10 é um número que na Bíblia nos traz a ideia de redenção, de resgate. Jesus curou, libertou 10 leprosos. Hã? E só 10% deles voltaram, né? Só um voltou para agradecer. 10 é número de redenção. Quando eu trago 10% do que eu ganho, eu estou declarando: Senhor, eu estou redimido pelo Senhor. Eu fui comprado, eu pertenço e estou ao reino, no reino de Deus. Este é o meu decreto, este tributo, este decreto espiritual que eu estou colocando aqui está falando no mundo espiritual. Esse camarada tem uma aliança com o Senhor do Reino. Esse camarada que está pondo aqui esta oferta, esse dízimo, ele tem aliança com o Senhor da Terra. Quem governa a vida dele, quem tem as posses dele, é o Senhor dos Exércitos. É o dono do ouro e da prata. Aí nós entendemos por que que lá em Malaquias o Senhor diz assim: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vossa videira não seja estéril. É porque é dele. E quando nós estamos admitindo, confessando aqui com 10% do que ganhamos, nós estamos legalizando, o Senhor está dizendo, ele está declarando que é meu, que ele está no meu reino, que ele está me dando aquilo que é meu, está obedecendo, então eu vou repreender o devorador para que não toque no que é meu e o que ele está administrando. Eu vou defender a terra e os bens desse camarada. Se, por outro lado, nós não celebramos essa aliança, é por isso que o Senhor diz que a maldição vem. A ideia não é que Deus vai nos amaldiçoar porque eu não entreguei um dinheirinho. Não, você tem que entregar um dinheiro, porque se você entregar o dinheiro, Deus te pega, Deus te castiga, Deus pesa a mão. Não, meu irmão. Deus simplesmente está nos dizendo, se você não entrega o seu dízimo, não sou eu que vou te castigar porque você não deu dinheiro para mim, é você que está decretando no mundo espiritual que você não está em legalidade, que eu não sou o Senhor da sua vida. É você que não está decretando um ato profético e falando, eu estou no reino. Eu trouxe ao Senhor do Reino o meu tributo para declarar, Senhor, estamos em aliança. E o Senhor permite que eu fique com 90%. Glória ao teu nome. Se eu faço isso, eu estou debaixo do Senhor, do governante. Quando algum espírito maligno se levantar contra a nossa vida, e não é só na área financeira não, irmãos, é em qualquer área, o dízimo e a oferta é um decreto espiritual do senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Quando eu entrego o meu dízimo e a minha oferta hoje, eu já oro assim, irmãos. Eu não oro mais para Deus abençoar só a minha vida financeira. Eu já estou orando e declarando, eu estou em aliança com o Senhor. Esse dízimo está declarando no mundo espiritual que Jesus é o Senhor da minha vida. Ele manda na minha vida. É o Senhor da minha finança. É o Senhor da nossa saúde. É o Senhor do meu marido, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, dos meus negócios, dos meus planos, dos meus projetos, do meu ministério, dos meus dons. Eu não estou pondo dinheiro, eu estou celebrando uma aliança com o meu Deus. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o dono da terra, Ele é o dono de todas as coisas. Eu não ponho dinheiro aqui porque Deus não precisa de dinheiro, Deus precisa de uma aliança com Ele, e aí Ele vai proteger a minha vida. Se eu tenho que receber sustento, eu vou ter sustento, saúde, eu vou ter saúde. E o devorador está detido, amarrado, porque não é meu, é dele, é do Senhor dos Exércitos, e eu posso levantar a minha voz e repreendê-lo, e confrontá-lo, e mandá-lo para trás em nome de Jesus, porque eu estou em aliança com o dono da terra. É meu, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você não toca. Mas se não tem o ato físico da legalidade, nós estamos abertos. Semelhante à ceia, irmãos. Na ceia, diz lá em Coríntios, que quando nós tomamos do vinho, nós estamos anunciando o quê? A morte do Senhor até que Ele venha. Isso não é redenção? Sangue derramado para nos redimir. O dízimo também é uma celebração da redenção. Eu estou decretando, eu fui comprado. Eu fui redimido. A terra e tudo que tenho pertence ao Senhor. Eu estou fazendo um ato na terra que decreta uma realidade eterna. Quando tomamos a ceia, Deus, o Espírito de Deus está entre nós. O pão é pão mesmo. O vinho, o suco da uva, é isso mesmo. Não tem poder místico. Quando eu estou entregando o meu dízimo, dinheiro é dinheiro mesmo. Não tem poder místico nenhum. Não é o meu Deus, não é o meu ídolo, não é nada. Mas na terra, esses elementos estão declarando uma aliança espiritual. Não é à toa que lá na encruzilhada pede-se dinheiro. Não é à toa que alguém vai lá no terreiro, paga. É porque é sinal de aliança. É sinal, quem manda na minha vida? Quem é o meu Senhor? Eu estou pagando para Ele. Eu estou dando a Ele, celebrando a minha redenção em Cristo Jesus.